Tente me olhar e provar que meu mundo acabou. Tente me mostrar que nada restou. Se o tempo parar pra nós dois, vou tentar te guardar. E eu deixo a saudade aqui pra tentar curtir. Deixa eu te falar, eu procuro você em todos os cantos, mas só em você eu encontro minha paz. Se o tempo parar pra nós dois, vou tentar te guardar. E eu deixo a saudade aqui pra tentar contigo. Man!